fui guardando os maços pra pegar mestiço farisco. Minha vida risco, mas não embaraço. Eu sou peão corajoso, se o boi for teimoso eu pego de braço. A filha do meu patrão era um botão de uva no cacho. Mostrava delicadeza, essa grande beleza com desembaraço. Um dia essa malvada ao descer a escada de um lindo terraço encostou-me seu rostinho e com muito carinho me pediu um abraço. Daquele dia em diante esse lindo semblante me trouxe um fracasso. Lasei muitas vacariscas, mas essa mestiça me embramou no laço. Pedi ela em casamento, no consentimento velho disse eu faço. Foi a melhor laçada, quem das emboscadas trouxe o cacho, cacho. Clássico caipira, modão dos cabeceira, a melhor laçada com Zico e Zeca de 1982. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. No jeito a dupla do zoológico, Manhã na Roça. Como é lindo meu sertão. Quando rompe a madrugada, galo canta no poleiro, anunciando a alvorada. O bicho todo a responde e a festa vai animada. O bicho todo a responde e a festa vai animada. Tem macaco na varanda, tem galinha no quintal, papagaio conversando com a boiada no curral. O carneiro está deitado, uma régua passear. O sagui muito contente, vendo o gatinho miar. Acaba se viciando, doutor pode a namorar. Tem cachorro vira-lata e a porcada pra engordar. Tem coruja no telhado e o pavão pra chacoalhar. Tem chimpanzé na floresta e o cavalo pra animar. Como é lindo meu sertão. Quando rompe a madrugada, galo canta no poleiro, anunciando a alvorada. Os bichos todos a responde, e a festa vai animada. Os bichos todos a responde, e a festa vai animada. Tem macaco na varanda, tem galinha no quintal, papagaio conversando com a boiada no curral. O carneiro está deitado, uma régua a passear. O sagui muito contente, vendo o gatinho miar. Acaba vivenciando, doutor bode a namorar. Tem cachorro vira-lata e a porcada pra engordar. Tem coruja no telhado e o pavão pra chacoalhar. Tem chimpanzé na floresta e o cavalo pra animar. Manhã na Roça com França e Madeira, a dupla do zoológico aqui no Clube do Caipirão, o negócio é diferente. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. A Juju sinaliza que é hora do intervalo, é um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia.